Olá pessoal, hoje trazemos aqui neste texto dicas para quem deseja tocar o violão mais rápido ou a guitarra, né? No caso, mais rápido não quer dizer tocar o violão rapidamente, é assim o tempo de estudo, né? Que a pessoa vai demorar para aprender a tocar um instrumento. Porque essa pergunta sempre surge, né? Como aprender a tocar o violão mais rápido? As pessoas sempre desejam o imediatismo, no caso, né? Ah, eu quero começar a aprender a tocar o violão hoje, mas já quero começar a tocar as músicas. E isso é possível, mas o treinamento diário ele é essencial. Então, se você pega um exercício e você pratica ele todos os dias, em pouquíssimos dias você já estará, né, começando a tocar as suas primeiras músicas. Então a intenção aqui foi facilitar o máximo para você dominar logo essa técnica, né, e começar a tocar as suas músicas com acordes mais avançados. Aqui na lateral deste blog nós temos estudos para iniciantes, intermediários e avançados, aonde você pode ir em categorias e você vai encontrar todas as dicas listadas, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.